Essa aqui é pra você que tem um grande amor e tá querendo trocar por uma aventura. Se liga, hein? Vai, amor, e faça tudo o que tiver na cabeça. Eu só te peço, por favor, não me esqueça. Quando cansar de tudo, pode voltar, pode ir. Vai, amor, a vida é dura e você tem o direito. Eu vou ficar aqui sozinho e me ajeito. E quem sou eu, amor, pra te censurar? Pode ir. Resolve os sonhos do seu coração. Escolhe seu estoque de emoção. E quando acabar essa ilusão, volta pra mim. Resolve os sonhos do seu coração. Escolhe seu estoque de emoção. E quando acabar essa ilusão, volta pra mim. Volta, meu amor. Saber como a vida é bonita sem você. Volta só pra ver como eu sou feliz. De repente outro amor bem melhor vai querer o que você não quis. Chora, meu cavalo. Mas ali é todo mundo sambando e cantando com a gente. Faça tudo o que tiver na cabeça. Eu só te peço, por favor, não me esqueça. Quando cansar de tudo, pode voltar, pode ir. Vai, amor, a vida é dura e você tem o direito. Eu vou ficar aqui sozinho e me ajeito. E quem sou eu, amor, pra te censurar? Pode ir. Resolve os sonhos do seu coração. Escolhe seu estoque de emoção. Quando acabar essa ilusão, volta pra mim. Resolve sonhos do seu coração. Esgote seu estoque de emoção. E quando acabar essa ilusão, volta pra mim. Volta, meu amor. Volta pra me ver. Volta pra saber como a vida é bonita sem você. Te esperando na nossa.